tô sem ninguém. Já não sei o que é saudade, que amanhã seria tarde pro amor que a gente fez. Você também tá carente de carinho. Dois amantes estão sozinhos precisando de alguém. Foi paixão que aconteceu e acabou. Foi engano, uma mentira de amor. Ah, não pense que por mim você foi mal amada. Eu nunca percebi que não sentia nada. O amor quando é verdade não traz solidão. Ah, desculpe se eu guardei essa paixão comigo. De tanto te querer eu só corri perigo. O meu amor não mora no seu coração. Foi paixão que aconteceu e acabou. Foi engano, uma mentira de amor. Ah, não pense que por mim você foi mal amada. Eu nunca percebi que não sentia nada. O amor quando é verdade não traz solidão. Ah, desculpe se eu guardei essa paixão comigo. Tanto te querer eu só corri perigo. O meu amor não mora no seu coração. Ah, não pense que por mim você foi mal amada. Eu nunca percebi que não sentia nada. O amor quando é verdade não traz solidão. Ah, desculpe se eu guardei essa paixão comigo. De tanto te querer eu só corri perigo. O meu amor não mora no seu coração. Não mora no seu coração.